com 1,98 em voz, autonomia de 3 horas e 45 minutos, alterno Galeão. 193, três ataques via filete alfa, ponte para dono zero torre, 198, esse foi 612, Kenogami e 14. Filete alfa, ponte espera 10, 118, 612, chegou 1983. Ono 738, voe pro GTAP. O 9260, bom dia, sua identificação, autorizado a chegada à área, desceu 070. Salvador, boa tarde, 983, pode esperar a pista no zero, está pronto. 983, vontade livre, alinhar e decolar pistão no zero, 020 graus com 6,19 ao vento. 020612, está livre, alinhar e decolar, voo 983. Bona 251, no Recife, bona 397. Redução 2009 atingir 4000, pode ser para 2000? Cruzado 2000. Daí eu li da Bosch Bridge, controle 119.8, sendo 5440. Completa aproximação, torno noite, meia dúzia. Vai, brava de pau. Sério Lourenço, no meu pé, está autorizado, decola pistão 7 com o direito, corredor axé, controle 119.8, aciona 0162, exclusivo. Uniforme, continua a aproximação, pistão 0, reporte passando o marcador externo, vento 030 graus, 612 nós, ajuste 10 no 4. O táxi torre 18612, exclusivo. Só confirmando, a saída é a Gomi? A saída da El Leda após Bridge. Da El Leda após Bridge, gol no 0 no 5. 983, decolar 248, controle 199, décima 8, bom voo. 98, voo 983, bom dia, obrigado. Plano Yankee 040. Decola pistão 7, curva direita, sai da Coral, 20 milhas, controle 199, décima 8, aciona 0131, o quilo que é que serve. 0 Gael, obrigado, voo 93. Como 738 S2 meu pai, 2014, um ajuste, reporte localizador. PM14, Maraloc, 738. Confirmando no 45, como é que será? Aguarda um minuto para transferência. Como que vai seguir um Econo 21 na sua frente, 6 milhas, com 130 de Glide Speed. Sigo reduzindo até 3198. No Quebec Serra, modifico transfondo para 0132 para o táxi 2182. 0132 no transfondo. Terra, chame para ingresso, pistão 7. Mobilizado ILS 3198. 3198 completa aproximação, torno no 8612. 186, boa tarde. Boa. Rua esquerda, Cida Puca, transição Caju, controle 119.8, aceno 5420. Na aproximação, número 2, vento 030 graus 08 nós, ajuste no 0 no 4, 614. Continuando na aproximação, 319. Até a porta, puxa, 1-4. Bravo, uniforme, tráfego avistado, cheque trem livre pouso, pistão no 0, 030 graus, 08 nós. Baixado, travado, Mike Bravo, uniforme. Solo. Uniforme, Mike, uniforme. O horário que tem aqui é 12:00. O som já tá vencido. Só um minuto, uniforme. Confirmando o padre. Não confirma o padre que se encontra. Dino? Só um minuto, cópia, o uniforme. 2-2-0-0, mais. Para 2-0-0, azul, 4-2-3-5. Corona 260, vai tornar para o sequenciamento, esquerda 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo lote. Corona 260. Salvador, solicito táxi. Confirmando 8 meia bola, confirma a sua bola, trips 486, livre taxa, Juliette e Alfa, ponte para a torre, 18612, que nega 1014. Livre táxi, Juliette Alfa, ponte de espera a torre, trips 5486. Apenas confirmado, 5486 está com 26 no POB. Azul 4235, retornar para o sequenciamento, direita para o A235, limite a magnética 110 de Simbra. Direito para o A235, limite a 110 de Simbra. 4235. Bom dia, Mike Bravo, uniforme, livro na Eco, tá na Alfa, pro PAC da Baité. Mike Bravo, uniforme, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, Mike Bravo, uniforme. 1260, completa a redução, 200 mais. 200 reduzindo, 1260. Fala o 551209. Lembrou, tá 3198. 1219, seu solo é 55, tá 3198. 19, montagem. 486, espera pronto, vamos ver. Trip 5486, autorizado, ingresso de decolagem, pistão no zero, vento 030 graus, 089. Mike Bravo uniforme autorizado, cruzamento do Pátio e aponta na Quebec. Mário, na chegada Mário, reporte quando pronto para a descida. American, não. Estou aí, estou. Gol 1983, chama Recife 125, decimal 1. Recife 125, 1, gol 983. Prossegue 3 mil pés, ainda me catou os no ajuste. Não, vai depois. Stand by, tipo, puxa, vem, tem posto. Botão. No eco, deu para 4 mil pés, me catou os no ajuste. Azul 4235 para o localizador, curva à esquerda para o A145. 45, azul 4235. A210-2010, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, gol no 260. 732, estabilizou ILS. O 738 completa a aproximação, torno no 862. 86, obrigado. Bom dia. Bom dia. Oi, Mark 980. 5486. Oi, gol 738, LS, baixo checado, bom dia. 738, bom dia. Continua a aproximação, reporte visual com a pista, vento norte, com 612 nós, ajuste no 0 no 4. Tentado visual. 7-3-2. Quebec Serra, suba ao nível 040, está autorizado direto destino. Direto Siri, Quebec Serra. Olá, ajuste quilo Zulu. Afirma, ponto 07. Muito obrigado. Vamos lá, direto. Zulu livre de decolagem, vento norte, 612 nós. Controle Salvador, bom dia, o trip 5486 passa 3.000 pés. 5486, bom dia, contato radar, Salvador 200, saída Momo. Autorizado, nível 200, saída Momo, trip 5486. Azul 4235, chama a torre, no 86 dúzia. 186, obrigada já. Estabilizado, voo 1260. Voo 1260, prossegue na aproximação, aguarde para chamar a torre. Guarda, 1260. Mike Uniforme, 260 Belo Horizonte, está autorizado. Via Peruísque 58, decola pista no 7, cor direita, saída da El, lida, após Sagaz. Controle 119, decimal 8, aciona 5411. 4235, estabilizado ILS da 10, baixo travado. 4235, número 2, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento norte, meia dúzia nós, ajuste no 014. Controle Salvador, Whisky Kilo Lula. Whisky Kilo Lula, meu pai, corredor Axé, reporte para Parada Barra. Passará Parada Barra, Whisky Kilo Lula. Metade 18, meia dúzia. Uniforme. Como 93, controle. A Blue Taxi via April 1, Juliet and Alpha. On hold point 1810, call tower 118, small 6, Canadian 1014. Solo ao 01, 121, decimal 9, a liberar. 21, a liberar, gol 9738, obrigado. Solo, bom dia, gol 9738, liberado. 738, bom dia, livre táxi, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportaremos gol 9738. Dois, Salvador, bom dia, gol 1260, o LSX vai dar 1-0. 260, bom dia, continua a aproximação, forte passando externo, vento 020 graus, 4 nós, ajuste no 0 no 4. Passará no externo, comunicador, voo no 260. Mike Uniforme, libre acionamento, chame táxi. Externo, baixado travado, gol na 260, tá visual. 260, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda, gol na 260. Zona 303, prossegue visual 045, quilo Quebec Serra. Solo 03, 121, decimal 9, eu liberar. 21, 9, obrigado. 6140, desculpe. 6140 no posição 1 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar o táxi, o Xené 6140. Autorizado, reportar a táxi, 6140, obrigado. Oi, Juliette, o Gol 9738. Ingresso, Juliette, botão 05, 9738. 605, Gol 9738. Salvador, no 095, está pronto para puxar o acionamento no 4. No 095, autorizado. Entendeu que foi autorizado, no 095. É, te considero. Mantenha a posição e aguarda número 2 no setor, gol no 095. É isso, mantendo posição, gol no 095. 4-2. 4-2-3-5, livre da Cestilhete, de portão 08. E a Juliette. Line up and maintain. Line up and wait. Runway 10, American 980. Zona 260, Sola 05, 12, Zona 19. Uniforme Tango, Mike e Romeu, prossegue em condições usuais 035, reporte para descida. De controle. Alfa, reportante da Juliette. Perfect takeoff, runway 10, American 980. Está autorizado 2010, atinge frequência livre, Tango Mike Romeo. Jet mantendo-se sobre o mar, reporte através do parque Pituaçu. O 486 chama Recife, 12545. Recife 12545, tripe 5486. Esse é o táxi, uniforme Mike, uniforme, pronto para ingresso, 197. 1905 a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 40. 3 localizado táxi à direita, em Alfa, vamos para a torre 1862, que negar 1014. O Oceano 61, 40. Direita Indy Alpha, torre 186, QNH-1094 até o retorno, 6140. So we're passing through 2003, requesting flight level 290. Alkaline 980, bom dia, radar contact, climb to flight level 390, full for departure. Roger, climb to flight level 390, American 980. Está livre LS, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, Oceano 6140. Pronto. Oceano 6140, autorizado ingresso e decolagem pista no zero, vento 030 graus, meia dúzia nós. Autorizado ingresso e decolagem pista 10, 6140. Colagem vento 010 graus com meia dúzia nós, Uniform Mike Uniform. E Trinidad de Leste, 1 8 6 12. 1 8 6, Juliet. Vitor Índia Juliette, mantém o litoral, atento a Bravo Eco 9 Lima, iniciando a decolagem da pista 17 no perfil da subida da El. Chame quando visual com campo, Vitor Índia Juliette. Juliette, máximo visual campo, se possível, acertou o pouso na 35, se eu ia fazer uma 360 aqui pela direita para evitar a borra. Uniforme Mike Uniforme, decolado aos 1-2, mantenha a proa até 1.000 pés, pode chamar o controle 1-9-8, bom voo. Mantenha a proa até 1.000 pés, 1-9-8, Uniforme Mike Uniforme. 6140 Oceané, decolado aos 1-2, controle 1-9-8, bom voo. 19-8 com o controle, obrigado, seu retorno, 6140. Vitoria direta, visual que a nave circulou da 1-7, autoriza pouso na 35. Está livre, prosseguir final da 35, Vitorino Juliette, informe na final. Parar final 35, Vitorino Juliette. Pedro da El, uniforme Mike, uniforme. Controle Salvador, tarde, Oceané 6140, decolou na sua escuta cruzando 2000. Pucajama. Chevy 140, boa tarde, contato radar, sobre 350, saída Puca. Ascensão 350, saída Puca, 6140.